deixar tudo pra trás, deixar a casa do meu pai. Eu quis me aventurar, deixar o meu lugar, partir em busca de ilusão. Mil coisas eu vivi, amigos consegui, mas sozinho não podia compreender. Era tudo ilusão, pode crer. Foi lá que conheci a dor da solidão, na verdade eu sofri demais. E foi ferido assim que resolvi voltar, voltar à casa do meu pai. Eu me levantarei, meu pai encontrarei, lhe direi: meu pai, eu sou o pecador, me aceita como servo teu, Senhor. Meu pai, eu voltei, voltei, voltei, longe de ti não vou ficar. Senhor, eu voltei, voltei, voltei, porque aqui é meu lugar. Foi lá que conheci a dor da solidão, na verdade eu sofri demais. E foi ferido assim que resolvi voltar, voltar à casa do meu pai. De longe me avistou, correu pra me encontrar. Ele abrindo o coração falou-me de perdão, e sorrindo me abraçou pra todo mundo ver. Meu pai, eu voltei, voltei, voltei.